Paz do Senhor! Eu considero ignorância e superstição duas enfermidades terríveis. Uma mulher se dizia pecadora, que ela estava em pecado e por isso ela estava debaixo do azar, que Deus estava fazendo ela ser uma azarada. E ela reclamou hoje no Departamento de Defesa do Consumidor que ela foi a um advogado 4 anos atrás e gastou tudo o que tinha, porque ele anunciava assim: sou especializado em azar. Mesmo que você tenha quebrado um espelho que dá 7 anos de azar, vem aqui que eu quebro para 3 anos. Que absurdo! Lógico que ela perdeu tudo. E ainda tem gente que ignora as mentiras do diabo quando ele diz: você vai ficar milionário sem fazer nada. Você vai ser mais feliz se trocar de marido ou de mulher. Você vai ser mais vitorioso se mentir mais. Você vai ser mais alegre se beber essa bebida. Ora, se alguém tem algum problema de pecado, precisa de um advogado, e o único é Jesus Cristo. Ele nunca perdeu uma causa, e ele não cobra nada. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.